Oi pessoal, aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo e hoje eu vou estar aqui acompanhando você na compreensão desse texto. Le Bas Saint-Laurent, réserve mondiale de bon temps. O Baixo São Lourenço, reserva mundial de bons momentos. Vamos lá? Então, o texto começa aqui com Au Bas Saint-Laurent, la beauté est partout autour de vous. Essa expressão, partout autour de vous, significa estar em todo o seu arredor. Partout significa estar em todos os lugares. É um advérbio de lugar que indica em toda parte. Vamos pensar em mais exemplos aqui. Por exemplo, como é que eu digo que o francês é falado em toda parte no Quebec? Né? Le français est parlé partout au Québec. Le français est parlé partout au Québec. Como é que eu digo que há brasileiros em toda parte do Canadá? Il y a des brésiliens partout au Canadá. Partout é essa expressão adverbial que quer dizer isso. Então, mais à frente, a gente tem des horizons à couper le souffle. Des horizons à couper le souffle. Couper le souffle é a expressão que traduz para o português como tirar o fôlego. Couper significa cortar. Souffle significa suspiro ou fôlego. Essa é a expressão que ele quer traduzir. Quando ele coloca à couper le souffle, ele adjetiva a expressão e seria o equivalente, em português, de tirar o fôlego. Então, horizontes de tirar o fôlego. Des horizons à couper le souffle. Filmes de tirar o fôlego. Des films à couper le souffle. Um filme de tirar o fôlego. Un film à couper le souffle. Des séries Netflix à couper le souffle. Séries Netflix de tirar o fôlego. Então, essa expressão à couper le souffle significa de tirar o fôlego. Mais à frente a gente tem et l'aventure à portée de nos mains. Et l'aventure à portée de nos mains. Porter significa a abrangência de algo, né? O alcance de algo. A expressão à portée de nos mains significa ao nosso alcance, ao alcance de nossas mãos. Et l'aventure à portée de nos mains. Mais à frente no texto, a gente encontra c'est le bonheur qui vous appelle à chaque instant. C'est le bonheur qui vous appelle à chaque instant. Bonheur significa felicidade. E aí, vale a pena lembrar que ele é masculino no francês. Por exemplo, ela tenta encontrar sua felicidade. Elle essaie de trouver son bonheur. Elle essaie de trouver son bonheur. Elle essaie de trouver son bonheur. À chaque instant significa literalmente a cada instante. À chaque instant, à tout instant, à tout moment. A ideia de que acontece em todo momento.